Android Radioativo 2013. Mandando todo o meu swag pra vocês. Dessa vez eu não tô sozinho, tem meus parça aqui. Tô zoando, eu tô sozinho sim. Mundo lotado dos nerds, virjão, rosqueiro nirvaneiro, uns otaku de montão. Emo, mano, funkeiro, patricinha, tentando se achar em tudo que é modinha. Hipster, metal, escrimo, gótico, tudo farinha no mesmo saco estereótipo. Eu tenho swag, isso tem que ter, plantando parafuso na mente de vocês. Agora eu quero ver você percebendo que é emo, funkeiro e satanista ao mesmo tempo. Agora eu quero ver você perceber que nada disso faz sentido pra você. Swag, swag, swag. Swag, swag, swag. A resposta da vida é um swag. Isso eu já tenho, mesmo não sabendo. A resposta do universo é um swag. Extinção de dinossauro, tô chegando e já ficando. Grana usada pra comprar paçoca é a mesma grana que roubaram na roça. Casal de jovem foi tomar água na bica. A gata escorregou e segurou no meu swag. Swag. Swag. Swag. Uma música pra chamar as gatas, ninguém ligou, me xingaram pra desgraça. Fiz um rap do estilo cafetão, ninguém ligou e me xingaram de montão.